Acabamos de ouvir o rancho da Gafanha da Nazaré, que fica ali para os lados de Aveiro. A Rádio Arco-Íris, música para todos os gostos. E a rádio está aqui para tocar todas as canções que vocês gostam. acabou agora de chamar uma menina, que é a menina Fernanda de Oliveira, que pediu uma canção para a sua mãe, a Júlia. Fernanda, posso dizer também a minha irmã e a minha mãe também. Para elas aqui vai o rancho da minha aldeia, o rancho do Souto da Caranguejeira. Vem cá, José Manuel, dás-me a graciosa ideia de Jesus da Galileia a traquinar no vergel. És moreninho de pele, como foi o Deus menino, tens o mesmo olhar divino. Ai, que saudades eu tenho de não ser do teu tamanho. É tão bom ser pequenino, os teus dedos delicados nessas tuas mãos inquietas lembram-me das borboletas a voejar nos silvados. Fui como tu, sem cuidados, também já corri nós. Vem cá, falemos a sós de um caso sentimental. Quero dizer-te que vou ter pai, ter mãe, ter a voz, afirmo-te eu. Perdoas imagens minhas, é ter relíquias velhinhas, e ter mãe é ter o céu, ter pai assim como o teu. Te dá o pão e o ensino, é ter sempre o sol a pino. Com os roxinóis triunfar como os irões e ter esperança no destino. Tu sabes o que é a esperança, o sonho, a ilusão e a fé. Sabes lá o que isto é, minha inocente criança. Tu és fonte da pujança, eu rio chegou à voz. Eu sou antes, tu é pós. Ai, que saudades, que saudades. A gente a fazer maldades e ter quem goste de nós. A gente a fazer maldades e ter quem goste de nós. É tão bom ser pequenino. Isto é um fado de Luís Braga. A seguir vamos ficar com um rapaz ali da minha terra, é o Dinis Brites, o seu último trabalho. Vamos ouvir.

recordo com alegria o folclore do litoral, cantado em terras de paião, no campo ou no quintal. Cantado em terras de paião, no campo ou no quintal. Recordo com alegria o folclore do litoral. Linda vila de Baião, como tu não há igual. Linda vila de Baião, como tu não há igual. É das terras mais bonitas do meu lindo Portugal. És das terras mais bonitas do meu lindo Portugal. Linda vila de Baião, como tu não há igual. É terra de gente humilde, mas um povo muito alegre. É terra de gente humilde, mas um povo muito alegre. É do Douro litoral, é onde tudo se consegue. É do Douro litoral, é onde tudo se consegue. Baião, não sei onde fica Baião, mas Abílio Costa defende bem a sua terra. A seguir, uma dedicatória de uma menina, Maria Júlia Gomes e Ribeiro, que está à escuta através da internet em Portugal, ali para os lados da Figueira da Foz, e que pediu também um disco para a sua mamã, a senhora Júlia, que também está à escuta, e a sua irmã Fernanda. Eu escolhi um rancho, O Mal Me Quer. Não quer? Bom. Vai ou não vai? Bem. O mal me quer amarelo, diz ao branco seu irmão. Ora, música portuguesa também passa pelo blues. É raro. Vamos ouvir. Cama, que maldito despertador, és o meu maior tormento. És o grande causador do meu interno sofrimento. Saio sempre atrasado, desço as escadas em trompele. Chego ao trabalho mal-humorado, mas o que importa é o papel. Da minha confiança, patrãozinho, use mais não a bolsa. Thank you. que custa passar. Tanto tempo até que enfim já está na hora de abalar. Amanhã vai ser dia de fara. Dou-lhe a minha demissão. Vou viver só da minha guitarra. E foi Dan Inger que acabamos de ouvir. E vamos continuar com o mesmo ritmo. E como eu disse, hoje há algumas canções que não são em português. Por exemplo, a que vai seguir, que ritmo também parecido. Johnny Hallyday. Oh. Só que o disco não quer andar. Toute la musique que j'aime, elle vient de là, elle vient du blues. Les mots ne sont jamais les mêmes pour exprimer ce qu'est le blues. J'y mets mes joies, j'y mets mes peines, et tout ça, ça devient le blues. Je le chante autant que je l'aime, et je le chanterai toujours. Il y a longtemps sur des guitares, des manoirs lui donnaient le jour pour chanter les peines et les espoirs, pour chanter Dieu et puis l'amour. Je t'aime et que j'ai mal à en crever. Je pleure mais je chante quand même. C'est ma prière pour te garder. Toute la musique que j'aime, elle vient de là, elle vient du bleu. J'y mets mes peines, et tout ça, ça devient le blues. Je le chante autant que je l'aime, et je le chanterai toujours. Il y a longtemps sur des guitares, des mains noires lui donnaient le jour pour chanter les peines et les espoirs, pour chanter Dieu et puis l'amour. Le blues, ça veut dire que je t'aime et que j'ai mal à en crever. Je pleure mais je chante quand même. C'est ma prière pour te garder. Toute la musique que j'aime. de la musique que j'aime, uma canção que muitos portugueses também, sei que gostam de ouvir. E a seguir vai ser o Paulo Gonzo e também para o Alexandre, que está à escuta. Thank you. Lisboa vem. Lá vai Lisboa atrás do fado picadinho, que dá nas vistas a tirar pelas esquinas, por fadistas e farinas no seu tom tão choradinho. Lisboa vem, Lisboa vem, neste fadinho que é tão à sua maneira. Tudo canta, tudo gosta e até chora, que este fadinho de agora já corre Lisboa inteira. Guitarra, sardinha assada, violas de caldeirada, um bacalhau a compasso, um carapaus à desgarrada, uma sangria desatada, uma rima e um bagaço. Lisboa vem, Lisboa vem, pelas mãos do rio a caminho de Cascais, onde os fadistas são castiços e fidalgos e cantam ao desafio à noite à beira do cais. Lisboa vem, Lisboa vem, atrás da nova geração que se adivinha. São os fadistas dessa costa do Estoril, os barristas do baril, do fado, fádio da linha. Quem arrisca uma noitada sem saber ser português é gente mal informada. Bebe uísque do francês e champanhe da bairrada e conta que é do escocês. Lisboa vem, Lisboa vem, lá vai Lisboa atrás do fado picadinho, que dá nas vistas a trinar pelas esquinas, por fadistas e farinas no seu tom tão choradinho. Lisboa vem, Lisboa vem, neste fadinho que é tão à sua maneira. Tudo canta, tudo gosta e até chora, que este fadinho de agora já corre Lisboa inteira. Quando o povo vai para a rua para inventar a cidade que no peito se demora, bebe o vinho da ternura, mata a sede de saudade, que Lisboa ainda cá mora. Lisboa vem, lá vai Lisboa atrás do fado picadinho, que dá nas vistas a trinar pelas esquinas, pesadistas e farinas no seu tom tão choradinho. Lisboa vem, Lisboa vem, neste fadinho que é tão à sua maneira. Tudo canta, tudo gosta e até chora, que este fadinho de agora já corre Lisboa inteira. Lisboa vai, Lisboa bem, que cheirinha Lisboa. E vamos continuar com o cheirinho, desta vez com uma sardinhada. E é uma dedicatória da Maia para a sua cunhada Maria Júlia, que está à escuta em Portugal. Mandando muitos beijinhos. E também para a senhora Isaida, uma grande amiga. Vamos com o cheirinho de verão, o cheiro a sardinha. São as mulheres, ai ai, são as mulheres.

alegria. Feiticeira, feiticeira, feiticeira, essa mulher que por ela gamei. Já são 18 horas e 13 minutos aqui na Companhia do Agostinho e com a emissão da Cristina e também minha agora, por enquanto, que é Portugal no Coração e músicas diversas, portuguesas e mais um bocadinho. Muitas pessoas à escuta, pois eu olho para a janela, lá fora já está escuro, é de noite e vocês já chegaram do trabalho e estão ao cantinho ou então dentro do carro a ouvir a Rádio Arco-Íris. Muitos telefonemas também. Acaba de telefonar a senhora Isaida, que pediu uma canção para a sua amiga Ana e para todos os ouvintes, com muitos beijinhos. Para ela, eu escolhi uma canção aqui de um rapaz que esteve aqui de passagem na nossa rádio, que é o Paulo José, que é de origem da Madeira. Esteve aqui há uns anos na festa do São João. Vamos ouvir. Estás, cai em mim a noite. Sinto o momento, olho para trás. Palavras perdidas ficam por dizer. Oh, perco a razão. Abafo os meus sentimentos, não posso mais aguentar calado, esconder momentos. Eu quero mais. Palavras perdidas ficam por dizer. Memórias esquecidas, sinto-me perder.

Faz-me as histórias do teu corpo. Amarra o cais contra o meu porto. Eu sou um farol de fim de tarde. Ardo num fogo de metade. Nós já morremos mil vezes. Balançamos sede. Nunca mudamos de pele. Nós temos mais de mil anos. Somos os sérios enganos. Nunca bebemos do mal. Juntos fizemos a estrada, provamos do nada, caímos de pé. Vivemos das luzes da rua, num raio de lua. Disseste que amar é dar sem nunca aprender. Provamos do nada, caímos de pé. Vivemos das luzes da rua, num raio de lua. Disseste que amar é dar sem nunca aprender. Amar é dar sem nunca aprender. Amar é dar sem nunca aprender. E então foi Pedro Abrunhosa. A seguir vamos com um ritmo totalmente diferente, um ritmo africano. Ai ué, ai ué, xerri, ai ué, garota bonita, mulata, logarina, barona, lola, dona. Ai ué, xerri, ai ué, garota bonita, mulata, logarina, barona, lola, dona. Fui descendo a mutamba, descalei com aquela bela barona que me acenou com a mão. Eu então enchi o peito, minhas mãos eu redobrei. Olhei a dama direito, acento desacentei. Do travão guinchou a roda, abre a porta com cuidado. Me encheu a pista toda, me deixou bem bofocada. E ué, xerri, ai ué, garota bonita, mulata, logarina, barona, lola, dona. E ué, ela então agradeceu. Quando cruzamos a ninguém. Encolho os ombros e esboço um sorriso e digo também: um Zé ninguém. Eu quero lá saber se é um Zé ninguém. A mim só uma coisa é que me convém, é ser muito amada pelo Zé ninguém. Um Zé ninguém. Eu quero lá saber se é um Zé ninguém. A mim só uma coisa é que me convém, é ser muito amada pelo Zé ninguém. Ora, já 6 horas e 32 minutos. Vamos desta vez 2 ou 3 músicas para os mais pequeninos e uma música especialmente para aqueles que nasceram mesmo há pouco tempo e que pela primeira vez ouvem a rádio aí na presença dos avós ou dos pais. É os Patinhos, tinha de ser. Já é noite, pois é, os mais pequeninos já podem ir para a cama. Os outros ainda podem ouvir mais 2 ou 3 canções, está bem? Yeah. As Pombinhas da Catarina, sem dúvida um dos temas mais conhecidos da música infantil portuguesa, pelo menos começou já com uma certa idade. Vamos acabar com a música dos pequeninos, e desta vez é o Macaquinho, que a semana passada estava com birras, não quis tocar. Vamos lá ver se ele toca hoje. foi a voz de Maria Albertina, sem dúvida muitos conheceram. Vamos continuar com o acordeonista, com o Virgílio Pereira, que já passei aqui a semana passada também. Tema de acordeão que se chama Moinho de Vento. E vamos continuar com o João Pedro Paes, Mais Que Uma Vez. Da próxima vez vou estar atento à tua fisgada, encruzilhar-me na tua bancada, ficar no canto e não me mexer. Mais uma vez vou seguir todos os teus caminhos, fugir fingindo que me vês sorrindo, para te fitar quando eu puder. Quero ser personagem de banda desenhada, onde me assumo numa cena errada e em que todos me vão descobrir. Quero ficar um pouco mais dentro do teu casulo, faço de conta que sou teu e tu és meu assunto, onde me entrego e tu te dás a conhecer. Que ninguém vá onde vou, nunca estás onde estou. Que ninguém fale de quem falou, querer toda a tua atenção. Vou esperar que me estendas a mão e que me deixes cair a seguir. Mais que uma vez puseste à prova o teu sexto sentido, depois dás o dito por não dito. Como eu gostava de te compreender. Quero sim a solução do teu problema, participando nesse mesmo esquema que só tu sabes entender. Queria ter só um pouco desse teu talento, tiro as vogais e ponho os acentos. Estou preparado para o que der e vier. Que ninguém vá onde vou. Nunca estás onde estou. João Pedro Paes. A seguir vamos continuar com uma canção que se intitula A Vida de Marinheiro. Não sei se alguns de vocês assistiram a uma reportagem que houve esta semana sobre a pesca ao bacalhau lá para os lados da Terra Nova, onde haviam lá também alguns barcos portugueses, e onde se viu que a dificuldade e o que era duro para ganhar o pão de cada dia na pesca ao bacalhau. Vida de Marinheiro. Há quem procure fama e fortuna, eu procuro naufragar. Telefonei para Tóquio só para te ouvir cantar. Pensei que a tua voz me pudesse animar. Telefonei para Tóquio só para te ouvir cantar. Pensei que a tua voz yeah. E vamos continuar com uma canção, como já disse, hoje não é tudo em português, já foi também em francês e desta vez vai ser em inglês. E é para o meu prazer e para o prazer de muitos ouvintes que vão recordar certamente os anos de 1900, o 25 de Abril, 74 mais ou menos, e especialmente para o Celso, que eu sei que gosta muito deste grupo. Vamos ouvir. We'll be right back. e quase todos conheceram Smoke on the Water, de um grupo que se chamava e que se chama Deep Purple. São praticamente 19 horas, hora do final da emissão. As canções, espero que tenham sido do vosso agrado. Foi um prazer estar aqui na vossa companhia. E então normalmente, até a próxima quinta-feira, à mesma hora, quer dizer, às 17 horas. Uma boa semana a todos.